andrecidismoral.com.br. Quarto de pregada. Gata, não me leve a mal, sei que sou um cara legal, não sou fácil de aturar, eu não quero me entregar. Gosto muito dessa vibe, quero ficar com você, sabe que se provocar, e não pegue pra eu parar. Aperte o cinto que a viagem já vai começar. Assina o contrato, é proibido se apaixonar. Senta com força, mexe a louca, rasga a tua roupa, beijando a tua boca. Quica, menina, senta por cima, e eu dou clima, e o preto te excita. Senta com força, mete a louca, rasgo a tua roupa, beijando a tua boca. Quica, menina, senta por cima, e eu dou clima, e o preto te excita. Bora com vocês, capacete da Lambada, bebê. Olê, olê, isso é Lambaçaia, bebê. Vem! Gata, não me leve a mal, sei que sou um cara legal, não sou fácil de aturar, e não quero me entregar. Gosto tanto dessa vibe, quero ficar com você, sabe que eu sei provocar, e não pede pra eu parar. Fecha o cinto que a viagem já vai começar. Assina o contrato, é proibido se apaixonar. Senta com força, mete a louca, rasgo tua roupa, beijando tua boca. Quica, menina, senta por cima, eu dou o clima, e o preto te excita. Senta com força, mete a louca, rasgo tua roupa, beijando a sua boca. Quica, menina, senta por cima, eu dou o clima, e o preto te excita. Senta com força, mete a louca, rasgo tua roupa, beijando tua boca.